fazer a terra inteira feliz. Só o amor, tudo que já se fez. Paz, roupa nova. Senhor, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira. Não tinha forma melhor do que fechar esse Só Saudade, né, gente? 2 horas mais 55 minutos. Oh, saudade. Oh, saudade, não tem idade. Fica sempre no seu coração. Sempre. Só saudade. Olha, um abraço forte. O de hoje fica por aqui. O desse ano vai ficando por aqui. A gente volta só em 2025. Ano novo maravilhoso, gente. Amanhã não tem Só Saudade. A gente volta na quinta-feira, logo depois do Jornal Integração. Carol Vieira tá chegando aí. Chegando com Tarde 96, o último do ano. Feliz Ano Novo! Felicidades para todo mundo. Não esquece, antes tem o Padre Reginaldo. Tchau, gente. Um abraço forte. Esse ano, quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo, que me dê a mão. O tempo passa, e com ele caminhamos todos juntos, sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar marcas do que se for, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. De economia é no Mercante o Menor Preço. Confira: Panetone Balduco 80 gramas 5,19, Coca-Cola 2 litros e meio original 9,99, arroz beleza branco 4,99. Aproveite as super ofertas de fim de ano no Mercante o Menor Preço. Aqui você é de casa. O melhor para os seus olhos você vai encontrar na Ótica Gomes. Atendimento e qualidade em primeiro lugar, na Ótica Gomes. Lentes, óculos e armações, joias e relógios, vem comprovar em todas as ocasiões. Ótica Gomes. a qualidade em primeiro lugar. Ótica Gomes. Feliz Ano Novo! Atitude FM. Ano Novo. Agora, em Itapajé, SR Construções. Aqui você encontra material hidráulico, sanitário, elétrico, ferragem, cimentos e muito mais. Tudo para a sua construção. A SR Construções também dispõe de caçambas e retroescavadeiras a serviço da sua construção. Ligue agora, 3346-1448. SR Construções, sua construção pelo menor preço da região. Em Itapajé, de frente à Praça do A força da chama acesa que ilumina e faz brilhar. Quando a família se reúne, tem alegria, comida na mesa e a energia que só a Nacional Gás tem. Mas por aqui, quando acaba o gás, todo mundo sabe o que fazer. Chama logo no 99603-4660. Também no 99233-5455. E tem mais, você pode trocar com o Vale Gás Social, temos registro mangueira e água mineral. Nacional Gás, energia que faz parte da nossa vida. Você procura peças para automóveis e caminhões nacionais e importados? Peças, serviços e retífica de motores? A melhor e mais completa linha com os melhores preços e bom atendimento você encontra em Haroldo Autopeças, trabalhando ainda com retífica de motores, com eficiência e qualidade no serviço. No cartão, parcelamos em até 10 vezes. Haroldo Autopeças, em Itapajé, na Major Barreto, 1354, no centro. Fone 3346-0197. Zap 99228-5115. Primeiro lugar, em todo lugar, é Atitude. Vai construir ou reformar? Então visite a Madeireira Martins Matos em Itapajé. Madeiras em geral trazidas diretamente do Pará para sua construção. Portas, forras maracateadas, tábuas de pinho, compensados, madeirites, telhas de russas e muito mais. Aceitamos o seu cartão de crédito para compras à vista ou parceladas. Madeireira Martins Matos. Organização Péricles e Alexandrina. Avenida Osmar Bastos, 854, em frente à Agadia. Telefone WhatsApp 992958979. No segundo piso do supermercado da Ayrton, você encontra um mundo de variedades. Acessórios incríveis e maquiagens que valorizam você com os melhores preços. Papelaria completa, chinelos e sandálias confortáveis e brinquedos para a criançada. Além de uma grande variedade em utensílios para sua casa, mesa, banho e decoração. E tem mais, uma lanchonete cheia de sabor para aquela pausa deliciosa. Nossa, muito bom. E você acessa o nosso segundo piso por escada ou elevador. Supermercado da Ayrton. Muito mais do que você imagina. Atitude 96,9. O tempo todo, a toda hora. Atitude quer estar com você. Sempre no clima, com alegria. Atitude é a melhor companhia. Atitude, aqui você faz o sucesso. Essa é a ZYV 769, 96,9 MHz, Atitude FM Itapajé, Ceará. Uma emissora do Grupo Atitude Empreendimentos. Diretor-presidente, Dr. Bastos. Atitude. Na presença das Santas Chagas de Jesus, convido você e sua família para este momento abençoado na nossa programação. Vamos juntos colocar nas Santas Chagas de Jesus o nosso pedido de oração, a nossa intenção. Prepare o seu ambiente de oração com as fotos, as roupas de família e, de modo particular, lembrando dos enfermos. Traga os nomes por quem vamos interceder e pedir cura e libertação de todos os sofrimentos e dores. Por tuas chagas, Senhor, curados. Olá, queridos filhos e filhas, é terça-feira, por excelência, dia que, como obra evangelizar é preciso, rezamos o dia inteiro por todos os doentes que se recomendam às nossas orações. E você pode fazê-lo, 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. Portanto, por todos os que pediram nossa intercessão, rezemos o terço das Santas Chagas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.

Hoje é terça-feira e rezamos juntos o Terço das Santas Chagas na Hora da Misericórdia. Todos os dias, Padre Reginaldo Manzotti, eu, Jason e a família Evangelizar é Preciso do mundo inteiro, rezamos juntos com vocês, pedindo cura e libertação. Divulgue, anuncie para mais pessoas essa poderosa devoção às Santas Chagas de Jesus.